Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Uma vez mais, sejam todos bem-vindos a mais esta edição do programa Lux Esotérica, que está apresentando para vocês nessa fase um curso de introdução aos temas seminais, aos temas fundamentais do esoterismo e da teosofia. Temos falado com vocês, ouvintes, de muitos temas interessantíssimos. Temos falado dos corpos invisíveis do ser humano, da vida após a morte, dos princípios da filosofia esotérica. E hoje, caros ouvintes, nós vamos considerar com vocês exatamente o que é o esoterismo, pois este é o grande objetivo desse programa: divulgar as informações, a cultura esotérica, caros ouvintes. Mas, como muitas outras palavras, ouvintes, esse termo esotérico, ele está um tanto desgastado. Temos até um ouvinte lá do Nordeste que nos disse que a palavra esotérica lá no Nordeste, quando as pessoas ouvem, elas realmente acham que é alguma coisa superficial, que é alguma coisa banal, e não dão a devida atenção ao que se diz, e que nós estaríamos cometendo um erro ao colocar o nome da nossa rádio de Esotérica FM, ou então fazer aqui o nosso programa como Lux Esotérica, juntando ainda mais um termo muito específico, ouvintes, um termo latino que significa luz. Lux Esotérica, que é o nome da nossa série de programas, que chegou já aos 190 programas, mais especificamente 191 programas. Este é o programa de número 192. As pessoas realmente podem se perguntar, mas o que é realmente esse esoterismo, ouvintes? Essa palavra que, como eu disse para vocês, está tão desgastada que eu me lembro, alguns anos atrás, uma pessoa me telefonou, eu atendi essa pessoa e ela já, não sei de onde, ela já sabia alguma coisa da minha biografia, de nossa relação com esses temas, e ela disse assim para mim: sabe, senhor Osmar, eu sou esotérica como você. Aí eu fiquei assim realmente um pouco chocado, né? Porque a pessoa já usava o termo esotérico ou esotérica já como se fosse, né, um adjetivo que você possa colocar a uma pessoa, como muitos produtos aí no mercado, muitas publicações, muitas editoras usam esse termo, que nós devemos dar o verdadeiro sentido para eles, ouvintes, pois o termo esotérico quer dizer oculto, ou seja, que é reservado, interno, e está, obviamente, em contraposição ao que é exotérico, que se escreve com a letra X. Exotérico, que significa externo, que não é velado, que é público. Então, realmente, a nossa mensagem, a nossa rádio, caros ouvintes, apesar dela irradiar publicamente, apesar dela veicular diariamente aqui durante a semana essas informações, mas ela se dedica realmente aos conhecimentos ocultos, reservados, internos. Portanto, o substantivo que vem desse termo esotérico, o esoterismo, ele é um conjunto de princípios que estuda o ser humano e o mundo que o rodeia, mesmo desde antes da sua origem material. Não apenas pelo aspecto externo e físico, mas sobretudo e principalmente pelo lado interno e espiritual. O esoterismo, que também é chamado de ocultismo, né? Outro termo que causa realmente confusão na cabeça das pessoas, ainda não acostumados e não realmente devidamente introduzidas ou iniciadas ao termo. O esoterismo é o estudo do lado oculto da natureza, ou melhor, é o estudo da natureza em sua totalidade, e não apenas daquela parte mínima que é o objeto da investigação da ciência moderna, que são as coisas materiais, as coisas sensíveis, ouvintes. É para isso que existe realmente o nosso programa, para isso é que existe a cultura verdadeiramente esotérica. Não que a pessoa realmente não pudesse ser esotérica, como aquela pessoa que me ligou, caros ouvintes. Mas, claramente, todos nós, ouvintes, temos esse lado interno, esse lado oculto. E os verdadeiros esoteristas, ouvintes, têm a plena certeza, e este é o meu caso também, ouvintes, que este lado interno, este lado espiritual, ele é realmente o mais importante nas nossas vidas. E sem ele, realmente a vida não tem sentido. Porque todos nós, ouvintes, procuramos o sentido da vida. Nós vivemos porque nós damos um sentido, um significado. E isso, o significado, ouvintes, não pertence a esse mundo sensível. Nenhum objeto que vocês toquem, nenhum perfume que vocês sintam o aroma, nenhuma música, caros ouvintes, nada que vocês possam ver, ouvir, tocar, degustar, cheirar, caros ouvintes, traz realmente o significado. O significado está dentro de nós. E esse programa, ele se chama Lux Esotérica, caros ouvintes, porque é a luz esotérica, a luz oculta. E quem está de posse dessa luz, ouvintes? Todos nós. Todos nós temos essa luz interna, ouvintes. E mesmo que nós estejamos tão tapados, tão preocupados com a sobrevivência, com o dia a dia, que nós não enxerguemos essa luz, mas ela está viva, brilhante dentro de nós, e nós temos cada vez mais que nos voltar para ela. E como um estudo, ouvintes, então por isso que nós conseguimos trazer tantos programas para vocês, ouvintes, são cerca de 200 horas de programas, e nós não estamos nem sequer arranhando aqui verdadeiramente os temas mais profundos realmente dessa cultura, porque como bem disse a doutora Anne Besant, ouvintes, foi ela que compôs esse mantra da vida una que nós pronunciamos no início do nosso programa, e também o mantra do ser interno que nós usamos no encerramento. Ela que foi uma inglesa que conheceu Helena Petrovna Blavatsky e se transformou numa teosofista e finalmente numa teósofa, uma pessoa que realmente começou a vivenciar o esoterismo, o ocultismo, a teosofia. Ela diz, caros ouvintes, em relação a esse conhecimento esotérico, em relação à teosofia, que é a sabedoria divina, de que ela é, caros ouvintes, um grande oceano. Um oceano que tem praias tão tranquilas, tão límpidas, tão belas e tão acessíveis, que mesmo uma criança pode brincar ali nas suas águas plácidas. Mas esse mesmo oceano do esoterismo e da teosofia tem também, caros ouvintes, mares e profundidades tão grandes que mesmo, caros ouvintes, um gigante precisa ser um exímio nadador para realmente não se afogar e não afundar nessas profundas fossas abissais que existem nesse conhecimento esotérico. Realmente no esoterismo existem coisas muito simples que todas as pessoas podem compreender. Da mesma forma que existem assuntos extremamente complexos que demandam muito estudo, principalmente muita leitura, caros ouvintes. A leitura, ela é uma das maneiras de nós alimentarmos o nosso eu interno, a nossa cultura, Conhecimento não ocupa espaço, não faz mal, caros ouvintes, não dá realmente indigestão e nós precisamos muito dele. Mas também o esoterismo e a teosofia, ouvintes, que é o objeto do nosso estudo, ele é um conjunto de princípios. E esse conjunto de princípios formam uma só verdade, que sempre esteve à disposição daqueles que a buscam como alvo principal em suas vidas. E todos esses temas, ouvintes, só permanecem realmente ocultos, esotéricos, né? Em razão de nossas próprias limitações, pois ele está engastado, caros ouvintes, como um diamante dentro de nós mesmos, mas nós não o enxergamos. Então, a partir do momento em que nós nos dispomos e nos qualificamos a seguir a trilha que conduz a essa verdade, as nossas capacidades, o nosso entendimento irá se tornando mais perfeito e veremos que, inevitavelmente, esse caminho também se alarga, mostrando uma paisagem de cuja existência jamais suspeitamos. E muitos e muitos sábios, caros ouvintes, que não eram apenas teóricos, mas sim eram homens que praticavam, que viviam esse conhecimento esotérico, transmitiam esse conjunto de princípios que nós chamamos de esoterismo. Homens tão antigos como Vyasa, como Forri, como Krishna, como Buda, Lao Tse, Hermes, Moisés, Pitágoras, Platão, Jesus, caros ouvintes, e tantos outros grandes seres, e em todos os templos iniciáticos dos mais elevados locais e países onde esta tradição era transmitida, como a Índia, a China, o Egito, a Grécia, a Caldeia, caros ouvintes, realmente locais onde o esoterismo sempre foi elevado à sua expressão máxima. Também o esoterismo, ouvintes, deve ser considerado sobre um aspecto trino. Assim como o ser humano é três em um, como Deus é uno e é trino, pois Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, e nós, caros ouvintes, somos, para vocês terem uma ideia da correspondência, no físico nós somos cabeça, tronco e membros, mas dentro de nós, ouvintes, nós somos o que os hindus chamam de Atma, de Budi e de Manas. Nós somos Atma, a vontade espiritual, nós somos Budi, o conhecimento, a luz intuicional interna, e somos Manas, a mente, a matriz, aquela que realmente consegue ser impressa, impressionada pelos conhecimentos, pela luz interna. Então, o esoterismo também deve ser considerado dessa maneira trina. Isso é uma das coisas mais fundamentais no esoterismo: a unidade e depois a trindade. Então, o esoterismo pode ser compreendido como filosofia, como religião e como ciência. E aí nós temos também termos que merecem a nossa atenção. A filosofia, que obviamente vem do grego philos, amigo, e sofia, sabedoria, conhecimento. Filosofia refere-se à especulação sobre as causas primeiras e os últimos fins da realidade universal. Nesse aspecto, o esoterismo nos apresenta um esquema de evolução, com inúmeros reinos evolutivos cujos habitantes povoam os vários planos da natureza acima e além do físico. São as inteligências superiores que regem essa evolução, nos apontando objetivos cíclicos a serem atingidos como meta de perfeição dentro destes ciclos, e para onde todos os seres inexoravelmente se encaminham. E Tudo isso, ouvintes, nos dá, portanto, a visão do passado, do presente e do futuro do ser humano, não como um corpo físico, mas sim como essência divina que faz uso de corpos para se manifestar nos diversos mundos. Porque se há alguma coisa que realmente presume o esoterismo, ouvintes, é a existência do mundo espiritual. Porque nós confiamos muitas vezes, ouvintes, nesse plano físico, nas coisas que nós vemos, que nós sentimos, que os nossos sentidos podem abarcar. Mas nós temos certeza, ouvintes, dentro do nosso ser, é realmente uma certeza intuitiva que dentro de nós, que no mundo também, ouvintes, existe um plano espiritual. Um plano que realmente não é tão sensível, tão visível, tão acessível como esse que nós temos, mas é de lá, de onde todas as coisas vêm, ouvintes. Se existe realmente uma ideia fundamental, básica no esoterismo, é aquela ideia, caros ouvintes, que nos diz que o espírito sempre precede o que acontece na matéria. Antes, caros ouvintes, que qualquer coisa se manifeste nesse mundo, ele primeiramente tem que ser uma coisa espiritual. Nada surge aqui nesse mundo realmente do plano físico. O plano físico, ele é como os outros mundos espirituais, ouvintes, apenas um local que tem matéria, que tem substância, que consegue plasmar a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, as nossas intuições e a nossa vontade superior. Esse mundo não existe, ouvintes, sem realmente a verdadeira inteligência por trás dele. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui peregrinando, caros ouvintes. Nós somos peregrinos, pois outra ideia fundamental que está lá exposta na verdadeira Bíblia do esoterismo, caros ouvintes, aonde está exposta a verdadeira doutrina dos mestres da Grande Fraternidade Branca, que é o livro A Doutrina Secreta, em 2 volumes, no original em inglês, e aqui no Brasil nós temos a edição da doutora Annie Besant, que sucedeu Blavatsky como a segunda presidenta da Sociedade Teosófica Internacional. Ela fez em inglês uma edição em 3 volumes, que se desdobrou aqui no português para 6 volumes. São lá, caros ouvintes, naqueles 6 volumes que está a filosofia fundamental do esoterismo. E ali, ouvintes, estão expostas ideias fundamentais e que, para o ouvido das pessoas acostumadas apenas às ideias religiosas, mas não às ideias esotéricas, pode parecer algo de uma extrema dureza, porque ali, ouvintes, está estabelecido exatamente a doutrina da justiça universal. Lá se menciona que não há privilégios na evolução espiritual. Tudo que nós possuímos, ouvintes, de bom ou de ruim nesse mundo foi conquistado de uma forma ou de outra pelo nosso eu espiritual. Não há, caros ouvintes, presentes, ou como dizem os economistas, não há almoço grátis, caros ouvintes. There is no free lunch. Ou seja, tudo que nós estamos gozando ou sofrendo nesse mundo é exatamente o que nós plantamos nessa vida ou em vidas anteriores. Existe verdadeiramente, ouvintes, no mundo físico e no mundo espiritual uma meritocracia. Realmente nós temos que deixar para o lado aquela ideia que é realmente pueril, uma ideia distorcida que vem das religiões, que acredita que Deus, caros ouvintes, distribui dons, facilidades ou dificuldades para as pessoas. Deus, caros ouvintes, tem uma consciência tão sublime, tão profunda, caros ouvintes, está em níveis cósmicos tão elevados que ele não pode estar em relação com seres finitos, limitados aqui como nós, escolhendo o que vai e o que não vai acontecer na nossa vida. E apesar dele, obviamente, estar consciente da existência de tantos e tantos bilhões, trilhões de seres, porque o Deus, caros ouvintes, não é Deus apenas para os homens, mas para todos os seres que habitam esse universo que é o sistema solar. E ele não pode, caros ouvintes, estar lá distribuindo facilidades ou dificuldades. São as nossas chispas divinas, ouvintes, a luz esotérica que está dentro de nós. Quando nós mencionamos esse termo luz esotérica, ele se refere, ouvintes, à luz divina que está dentro do coração de cada um de nós. É por isso que nós evocamos essa luz com tanto fervor no início, no final desse programa, porque nós temos que fazer isso constantemente, para nos relembrar do que realmente nós somos. E lá, caros ouvintes, na doutrina secreta que foi escrita por essa dileta discípula do mestre Moria e também do mestre Kutumi, que foi Helena Petrovna Blavatsky, está lá no seu proêmio, nas três proposições fundamentais da doutrina secreta, que nós já fizemos aqui um programa especialmente para falar disso. Procurem aqui no nosso arquivo, ouçam, caros ouvintes, porque vale muito a pena. Lá está dito, caros ouvintes, que todos nós estamos sujeitos a uma peregrinação espiritual obrigatória, porque sendo da mesma essência divina, porque, como disse Platão, ouvintes, a luz é apenas a sombra de Deus, ele é muito mais transcendental do que a luz. Então, para que nós tenhamos um significado próprio, nós tivemos que sair do seio da luz e virmos para o mundo da manifestação, passar então a nossa evolução peregrinando, nos revestindo desses mundos densos, esses mundos materiais onde nós estamos, para que nós realmente nos tornemos mestres. Nós estamos aqui para evoluir, caros ouvintes, com o objetivo de nos tornarmos mestres no controle, no domínio, na manipulação dessa matéria densa, de toda essa problemática que isso envolve. Mas principalmente nós viemos aqui para aprender a sermos humanos. Nós temos tudo, caros ouvintes, em termos de divindade já dentro de nós, mas a divindade precisa passar por essa peregrinação para aprender a ser humano, para ser humana a sua natureza divina e aprender a tratar com as dimensões da limitação. Então, essa lei de evolução, que obviamente que a nossa ciência a percebeu, né? Se nós a estendermos ao mundo invisível, a ideia de que as coisas estão evoluindo, temos que considerar então, por um raciocínio lógico, que existem seres mais evoluídos e também menos evoluídos do que o ser humano comum. Então, daí, caros ouvintes, derivam duas ideias, duas considerações que nós temos que fazer com relação aos seres, principalmente aos mais evoluídos. Porque menos evoluídos, acho que é evidente, nós vemos aí diariamente pessoas, animais e situações do mundo que realmente se perdem na desgraça, na confusão. Então, seres inferiores para nós é muito caro. Claro que realmente eles existem, mas eus superiores. Então, a existência, caros ouvintes, de seres mais evoluídos do que os seres humanos, então a ideia que decorre dessa ilação é que esses seres perfeitos um dia estiveram na mesma faixa evolutiva que nós estamos agora. E também uma coisa que preconiza o esoterismo, ouvintes, que nós vamos falar mais com vocês no segundo bloco do nosso programa de hoje, é que existem meios de acelerar a nossa própria evolução, atingindo esse nível superior que alcançaram aqueles que nós chamamos de mestres, caros ouvintes, os verdadeiros mestres da sabedoria, que estão presentes em todas as culturas espirituais do mundo. E é para isso, caros ouvintes, para que nós evoluamos, nós estudamos então o esoterismo, o ocultismo, a teosofia, a sabedoria divina. E vamos continuar falando disso, caros ouvintes, no nosso segundo bloco, falando sobre não só o que é ocultismo, mas também os caminhos que existem dentro do ocultismo para nós atingirmos a nossa evolução. Agradecemos muitíssimo aí a grande audiência daqueles que nos acompanham ao vivo no início da semana, nesta terça-feira, depois de um feriado prolongado. Estamos aqui de volta, caros ouvintes, sempre com muita satisfação de estar levando essa mensagem para vocês. Vamos fazer o nosso quanto mais intervalo, ouvintes, com a Levira, a loja esotérica virtual, transmitindo a vocês uma vez mais o convite para que vocês venham nos apoiar. Se vocês tiverem condições, se vocês sentirem vontade realmente de retornar um pouco da energia que nós transmitimos para vocês, ouvintes, nos apoiem, se associem na Levir, para que nós possamos continuar levando essa mensagem para o mundo, ouvintes. Vamos ao nosso intervalo e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, ouvintes! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo muitíssimo uma vez mais a sua audiência, o seu prestígio, o carinho daqueles ouvintes que nos acompanham ao vivo e também a todos aqueles que nos acompanham nas gravações desse programa, que estão à disposição aqui pela opção Lux Esotérica aqui do menu da rádio, da página da rádio, ou lá na seção de áudio da Levir, a loja esotérica virtual, que vocês acessam em www.levir.com.br, e são os associados da Levir que nos dão condições, caros ouvintes, materiais de nós continuarmos esse trabalho. Agradecemos muitíssimo aí as doações dos nossos queridos associados que permitiram aqui um upgrade aqui no nosso estúdio com uma nova mesa de som digital aqui, um novo microfone aqui, todo um novo esquema que nos permite transmitir com muita qualidade de áudio para vocês, ouvintes, e no próximo ano nós teremos sempre mais novidades aqui, sempre melhorando, amplificando a nossa mensagem, caros ouvintes, os conhecimentos que nós visamos transmitir para vocês, cumprindo o nosso dever, cumprindo o nosso Dharma, ouvintes, e agradecemos do fundo do coração o apoio, a associação, toda a energia, caros ouvintes, que vocês puderem retornar aqui para nós. E vamos prosseguir, ouvintes, agora com o nosso segundo bloco, continuando a falar com vocês sobre o que é realmente o esoterismo. Muitas pessoas confundem, caros ouvintes, o esoterismo, esse conjunto de conhecimentos, com as próprias entidades esotéricas, com as escolas, ouvintes, que obviamente propagam esse conhecimento. Mas saibam, ouvintes, que antes que houvesse qualquer escola esotérica, qualquer organização de qualquer filosofia espiritualista, ouvintes, esse conhecimento já existia. Antes mesmo que esse planeta se constituísse, ouvintes, já existiu o esoterismo, porque, obviamente, ouvintes, ele promana do espírito humano. Ele não é propriedade de nenhuma organização, de nenhuma escola, de nenhum grande filósofo, de nenhum grande mestre ou um instrutor, mas sim o esoterismo pertence ao coração do ser humano. Então existe também o caminho de evolução e principalmente nessa era de aquário, ouvintes, esse caminho vai se transformar em cada vez mais proeminente, o caminho esotérico que é seguido sozinho, sem apoio de nenhuma organização, porque é ali, caros ouvintes, no coração humano, que verdadeiramente serão descobertos os segredos reais, vivenciais do esoterismo. É óbvio, caros ouvintes, que nós não podemos dispensar nenhum auxílio. Então, aqueles que não têm condições, que não têm ainda maturidade espiritual para seguir sozinho nesse caminho, ele pode, obviamente, buscar auxílio, mas é, obviamente, necessário ter muito cuidado, ouvintes, porque realmente o ser humano é o animal mais perigoso aqui desse planeta. Principalmente porque nós usamos uma capacidade que nós temos, a capacidade, uma das capacidades mais profundas que nós temos, que é a capacidade da nossa mente, e infelizmente para muitos seres humanos a mente é usada para mentir. E aí, ouvintes, é que está o problema. Porque a espiritualidade, ouvintes, ela é uma necessidade básica do ser humano. Quando nós estamos bem agasalhados, bem alimentados, dentro da nossa habitação, muitas vezes nós passamos uma grande parte da nossa vida lutando para ter essas coisas, para ter o que comer, para ter o que vestir, para ter onde morar, caros ouvintes. Mas quando nós resolvemos isso, nós estamos com a nossa família tranquila, aí surge do coração humano aquela busca, caros ouvintes, aquela dúvida, aquela inquietação que leva o ser humano a buscar a religião, que leva o ser humano a buscar a filosofia, que leva o ser humano a buscar realmente a sua natureza espiritual. E aí a peregrinação fica muito mais clara, ouvintes. Aí nós realmente nos descobrimos realmente verdadeiros peregrinos, porque realmente nós temos que caminhar, caros ouvintes, às vezes por caminhos tortuosos, porque existem realmente nesse mundo das organizações esotéricas, existem realmente muitas distorções, existem realmente mentiras, existem coisas falsas, existem invencionices que não, obviamente, são respaldadas por essa tradição desses princípios esotéricos que nós estamos falando aqui. Porque se há uma coisa, caros ouvintes, que vocês podem notar, é que os grandes sábios, apesar deles estarem separados no tempo, no espaço, distribuídos por todo o planeta, por todas as etnias, as culturas, dando origem a muitas e muitas religiões diferentes, mas nas coisas fundamentais eles sempre concordam, caros ouvintes. Então, se alguém propõe alguma coisa que não está de acordo, inclusive com o senso comum, ouvintes, e dentro do esoterismo isso é muito claro, aí realmente é que mora o perigo. E há realmente, caros ouvintes, a manipulação. Porque, como toda necessidade que o ser humano tem, nós temos muitas necessidades, precisamos nos alimentar, nos agasalhar, precisamos habitar, caros ouvintes, precisamos nos comunicar, precisamos, e hoje o mundo moderno se destaca pela capacidade de transportar as coisas a longa distância, o que é também um tipo de comunicação, a comunicação dos objetos, das coisas materiais, mas principalmente o ser humano precisa se comunicar com outros seres humanos, trocar a cultura, amplificar a sua cultura. Então, para todas essas necessidades existem, lamentavelmente, intermediários. Existem, e o que é pior, além de surgirem intermediários, também existem atravessadores, ouvintes. Existem realmente oportunistas, existem realmente pessoas que fazem desse atravessamento realmente uma impossibilitação de nós atingirmos aquilo que nós precisamos. Porque muitas vezes, ouvintes, um alimento custa centavos lá na plantação e ele chega custando vários reais aqui para nós no mercado, porque existe uma cadeia de distribuição onde muitas pessoas ali vão ficando ricas naquele meio termo. E a espiritualidade, ouvintes, tem lamentavelmente essa mesma característica. Quando o ser humano decide buscar esse seu lado esotérico, esse seu lado religioso, o seu lado espiritual, que ele sequer sabe que ele, obviamente, não necessariamente precisa aderir a nenhuma escola, a nenhuma religião especificamente, porque a religiosidade está dentro de nós, ouvintes. As coisas da religião, do esoterismo, do ocultismo, da teosofia são reais, não porque elas estão aqui no papel, nos livros que nós estamos mencionando para vocês, ouvintes. Não é o livro, não é a Bíblia, não é a doutrina secreta, não é qualquer livro que hoje perfaz cerca de 10% ou mais do mercado editorial, e que são chamados livros esotéricos, os livros espiritualistas. Não é isso, caros ouvintes, que realmente é o esoterismo, mas sim é a espiritualidade que está dentro aí de você, ouvinte. Porque quando vocês lerem, quando vocês ouvirem, quando vocês virem realmente uma pessoa falando alguma coisa espiritual, isso vai tocar realmente vocês, ouvintes, porque isso está dentro de nós. E é assim, caros ouvintes, que as coisas realmente funcionam. E sábio realmente, caros ouvintes, foi o alter ego lá de Platão, o Sócrates, caros ouvintes, porque ele dizia que não ensinava nada, mas sim ele fazia com que as pessoas se recordassem. Quando ele criou a maiêutica, ou seja, aquela forma de ensinar, caros ouvintes, que na verdade é uma forma de fazer as pessoas lembrarem, nós não temos que aprender nada, ouvintes, de novo. O que nós temos realmente é que relembrar aquilo que está dentro de nós. As coisas fundamentais estão aqui conosco. E dentro do ocultismo, ouvintes, existem dois caminhos, ouvintes, fundamentais pelos quais nós podemos vivenciar essas verdades universais, que são ocultas, que são esotéricas, mas que não estão lá fora, ouvintes, mas sim estão aqui conosco. Esses dois caminhos são o caminho do místico e o caminho do ocultista. E muitas vezes, ouvintes, há pessoas que realmente conseguem seguir os dois ao mesmo tempo. O caminho do místico, ouvintes, é normalmente o caminho que leva a pessoa às religiões, com todos os enganos e desenganos que as religiões acabam fazendo na vida da pessoa. É o místico, caros ouvintes, que acaba buscando a religião. Porque, como nós dissemos, a religiosidade, o que é real, está dentro de nós. Se não existissem religiões, ouvintes, se nós nos mudássemos para um planeta novo, sem nada, sem ninguém, se nós chegássemos lá, o grupo aqui dos 51 ouvintes que estão me acompanhando ao vivo nesse momento, nós desembarcássemos num planeta completamente desabitado, com certeza, ouvintes, mais cedo ou mais tarde nós inventaríamos uma religião lá para preencher, caros ouvintes, a necessidade de cultuar essa nossa religiosidade que está dentro de nós. Mas o místico, caros ouvintes, o que é ser místico? Místico, ouvintes, é ter uma percepção dessa realidade interna, na forma de imagens, na forma de revelações, de premonições, muitas vezes de sonhos simbólicos, muitas vezes naquilo que os antigos chamavam da capacidade de profetizar, de predizer e de ter um mundo interno, caros ouvintes, rico em experiências. E essas experiências espirituais é que são as chamadas experiências místicas, ou seja, porque essa palavra místico vem da mesma raiz de mistério. E mistério, caros ouvintes, quer dizer aquilo que você vivencia no silêncio, no seu interior, quando a sua consciência está voltada para dentro. E aí surgem as imagens, as percepções, muitas vezes fugazes, e que são tentativas da nossa alma, do nosso ser interno, de se comunicar aqui com o nosso eu da matéria, com o nosso eu cerebral. E às vezes essas imagens são tão poucas, mas muitas vezes são poucas, são curtas, mas são muito intensas. São muitas vezes muito preocupantes, porque são imagens muito fortes, imagens enigmáticas, ouvintes. E isso demonstra que existe uma vida interna. Então o místico procura preencher, caros ouvintes, amplificar essa vida interna por meio da religião, por meio da meditação, do yoga, através das orações, de tantas e tantas maneiras, ouvintes, que existem no mundo, de cultuar esse lado místico que nós vivemos dentro do nosso ser. Então esse é um caminho para dentro, é um caminho que se vivencia sem praticamente nenhum instrumental externo. Agora, o outro caminho clássico, caros ouvintes, do ocultismo é exatamente o caminho daquele que se torna um ocultista. O caminho ocultista ou do ocultista, ouvintes, ele tem diferenças muito grandes com relação ao caminho do místico. Porque o místico, muitas vezes, ele não está aparelhado com cultura, com informações, com instrumentais para compreender, para interpretar aquilo que ele percebe, aquilo que ele vê. O místico é muito mais sentimento. Já o ocultista, caros ouvintes, ele é mais pensamento. É uma busca espiritual, mas uma busca mais racional. Uma busca que obviamente tem o mesmo objetivo do místico. O místico quer realizar a verdade dentro de si mesmo, se conectando com o seu eu espiritual, se conectando com Deus. O ocultista também busca, ouvintes, realizar a sua natureza interna, a sua espiritualidade, mas ele vai procurar isso, ouvintes, aplicando uma coisa diferente do que faz o místico. O ocultista busca aplicar técnica, caro ouvinte. Existe sim, caros ouvintes, tecnologia espiritual. Existem tecnologias que são, obviamente, métodos, que são instrumentos, que são conhecimentos que podem facilitar a pessoa atingir os seus objetivos, inclusive místicos. Ou seja, aqueles místicos que têm, obviamente, um lado interno. Por exemplo, se eles entram numa escola que é eminentemente ocultista, que são as escolas do yoga, o yoga tem centenas, milhares de anos de experiência, caros ouvintes, do que realmente acontece com a pessoa quando ela faz determinados exercícios, quando ela assume determinadas posturas, quando ela pratica certos aspectos éticos, quando ela realmente pratica certos exercícios de desenvolvimento da consciência. Tudo isso foi coligido, obviamente, numa tecnologia. E chega até aos requintes daqueles ocultistas mais avançados, quando chegam nas chamadas ciências ocultas, caros ouvintes, porque elas realmente existem. São altamente complexas, são ciências como a numerologia, como a astrologia, como a cabala, como, caros ouvintes, a ciências altamente simbólicas, como a, nós falamos, a astrologia, quando nós temos realmente que ter muito conhecimento, temos que compreender o simbolismo das coisas para poder interpretá-las. E não são, obviamente, todas as pessoas ouvintes que têm a inclinação, que têm a metodologia, que têm a paciência de coletar informações, de viver muitas vezes entre os livros, buscando, obviamente, o significado das coisas e aplicando esse significado, aplicando essas técnicas à sua natureza interna. Então, é de muito benefício que o místico adote algumas das técnicas dos ocultistas. E é de muito benefício, ouvintes, de que um ocultista também coloque certos objetivos místicos na sua vida, pois esses dois caminhos são complementares e eles, obviamente, são marcados, caros ouvintes, no simbolismo esotérico, como o caminho do místico é o chamado caminho lunar e o caminho do ocultista é o caminho solar. No caminho lunar, caros ouvintes, que segue o místico, o que importa muitas vezes é mais a experiência, a vivência interior, e importa menos o significado, a interpretação. Então aí fica sendo um caminho que vem por dentro da matéria, que obviamente não passa pelo lado racional e pelo lado que nós chamamos de solar. Já o mundo solar, caros ouvintes, é o contrário. O significado, a interpretação tem muito mais importância, a pessoa tem até menos experiências místicas internas, mas ela é capaz de compreender muito, ela é capaz de dominar a ciência sagrada dos símbolos. Então é um outro caminho, é o caminho da consciência, o caminho do entendimento. E é por isso que na maior parte dos templos sagrados do esoterismo, ouvintes, sempre existem expostos nesses templos o símbolo de uma lua e o símbolo de um sol. Porque o conhecimento, caros ouvintes, da realidade espiritual pode passar totalmente por dentro do nosso corpo, nós podemos sentir, nós podemos vivenciar e podemos não compreender nada daquilo. Nós podemos saber sem compreender. Esse é o caminho lunar. E do outro lado, caros ouvintes, nós podemos ter muita compreensão, a cultura, o estudo, o entendimento, a aparelhagem, caros ouvintes, da nossa mente nos permite compreender, nos permite iluminar aqueles caminhos ocultos, caminhos realmente misteriosos que existem lá no caminho lunar. E aí nós vemos que essa pessoa que segue o caminho lunar, ela prefere realmente o entendimento. Então, enquanto o místico que segue o caminho lunar prefere praticar, o ocultista prefere muitas vezes pesquisar, prefere investigar do que realmente ir ali nas vias de fato. Então, ouvintes, esses dois caminhos, obviamente, que eles têm que se transformar em complementares. Ninguém vai se transformar em perfeito, ninguém vai se transformar num mestre se não conseguir realmente experimentar diretamente a sua espiritualidade. Experimentar é o caminho lunar e compreender é o caminho solar. Então o sol e a lua têm que se unir, caros ouvintes, por isso que na alquimia é tão importante, é tão sagrado o símbolo da conjunção do sol e da lua naquele verdadeiro eclipse, caros ouvintes, que obviamente não é o eclipse lá do sol e da lua que estão lá fora do universo, mas no nosso universo, ouvintes. O verdadeiro eclipse que tem que acontecer, que muitas vezes está desenhado naqueles pergaminhos, naqueles manuscritos tão criptográficos, né, tão criptografados da alquimia, é realmente quando a pessoa consegue vivenciar, consegue ser místico e consegue saber, caros ouvintes, consegue compreender, consegue iluminar a sua própria experiência. Esse é um grande objetivo que nós todos temos que trilhar. E, obviamente, que esse caminho de aperfeiçoamento, caros ouvintes, que leva na sua trilha à perfeição divina, com todos os atributos que lhe são inerentes, é o caminho da evolução, é o caminho da nossa peregrinação, ouvintes. Não podemos perder jamais a fé, caros ouvintes, que nós vamos trilhar esse caminho, que nós vamos ter sucesso neles. Então, existe, por assim dizer, um aspecto religioso desse esoterismo, desse ocultismo, porque existe um conjunto de relações teóricas e práticas entre o homem e, então, a sua potencialidade mística que está dentro dele mesmo, que nós devemos reunir e religar no nosso cotidiano. E esse é realmente o verdadeiro significado, ouvintes, da palavra religião. Ou seja, o homem que é um ocultista, que é um esoterista, que é um místico, caros ouvintes, ele é também, do ponto de vista mais profundo, um homem religioso. Pois religar se deriva exatamente desses termos, né? O prefixo re, né, que está na religião, e ligare, que quer dizer ligar, e o re quer dizer de novo. Então, religar, religião, quer dizer nos ligar de novo à nossa verdadeira natureza. E a finalidade da religião é a união com o nosso verdadeiro ser. E é muito importante nós ressaltarmos que há milhares de anos atrás também se cunhou o termo yoga. Yoga, caros ouvintes, quer dizer também união. Então, a finalidade disso tudo deve ser compreendida de uma maneira clara, né? E que vislumbrar esses ensinamentos esotéricos são o caminho, caros ouvintes, que nos asseguram a base para, né, também um estudo comparativo das religiões, que obviamente está por trás dos ritos, dos dogmas e das cerimônias que essas religiões praticam. E no final das contas, caros ouvintes, o que nós temos que desenvolver é a nossa própria filosofia. Cada um de nós tem que curtir dentro de si, ouvintes, tem que gestar, tem que gerar dentro do seu caldeirão alquímico a sua própria experiência, para que finalmente, ouvintes, nós atinjamos aqui a nossa sabedoria e nós nos tornemos mestres. É isso, caros ouvintes, que nós desejamos para todos vocês, que mais cedo ou mais tarde, que cada um de nós, cada um de vocês, ouvintes, atinjam a maestria da sua vida e coloquem para fora essa divindade que está aí no coração de vocês. É com essa mensagem, ouvintes, que nós finalizamos o programa Lux Esotérica de hoje, com muita felicidade por estar aqui a serviço da vida espiritual de todos vocês, ouvintes, e é por isso que nós convidamos a todos para nos unirmos uma vez mais vibratoriamente para nós encerrarmos esse trabalho de hoje. Agradecendo muitíssimo a oportunidade, uma vez mais, vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos interiorizar. Sentir uma vez mais o batimento cardíaco ali no centro do nosso corpo, caros ouvintes, pulsa o nosso coração, pulsando a vida a todos os pontos do nosso corpo. E com o poder da nossa mente, nós conseguimos enxergar, ouvintes, a verdadeira luz esotérica, a luz oculta, a luz que brilha no centro dos nossos corações. é a luz da nossa chispa divina, que agora nós visualizamos brilhando no centro dos nossos corações. Vamos amplificar com o poder da nossa mente essa luz, que ela se expanda pelo nosso coração, pelo nosso corpo, brilhando a joia inefável sobre o lótus dos nossos corações, que o seu brilho irradiante preencha todo o nosso ser, se prolongue para além do nosso corpo, iluminando toda a nossa natureza, e que essa luz se propague à nossa frente, e nós sempre, caros ouvintes, possamos trilhar o caminho da nossa evolução, iluminados pela luz da chispa divina que habita o nosso coração. Vamos, ouvintes, aproveitar esse momento solene para compreender, para realizar, para interiorizar o significado dessas palavras, do mantra do ser interno, que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos, ouvintes, a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que esta palavra que é pronunciada desde os templos dos tempos e dos templos antigos do Egito, que evoca o Deus da verdade, que a verdade sempre esteja presente nos nossos trabalhos, ouvintes, que ela vivifique ainda mais a luz dos nossos corações, que a bênção do Mestre que nós enviamos a todos vocês nesse instante, ouvintes, desperte ainda mais a chispa divina que brilha no centro dos vossos corações e acenda, encandeça ainda mais o fogo das vossas mentes, ouvintes, para que ela encontre por si mesma, cada vez mais rapidamente, a sabedoria que está dentro de cada um de nós. Muitíssimo obrigado, ouvintes, pela oportunidade de uma vez mais conduzir esse programa junto a vocês. Vamos deixar uma vez mais com vocês agora, a partir desse instante, a programação musical da Rádio Esotérica FM. Mas esperamos continuar com vocês nas próximas edições desse programa, com muita alegria, com muito entusiasmo, muita vontade de uma vez mais redeclarar esses princípios da sabedoria antiga. Então, ouvintes, desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso para todos vocês. Transmitimos finalmente o nosso forte, o nosso caloroso, nosso fraternal abraço para todos os nossos ouvintes, amigos, amigas, associados, simpatizantes da Levir, caros ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.